Panorama Agrícola para 21 de março de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial neste 21 de março de segunda-feira. A noite hoje será de lua cheia e já estamos no outono, que começou no domingo à noite. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe e o ditado do programa é: o caminho mais curto para o sucesso é sempre tentar mais uma vez. Confira uma dica de Simone Barrim para o aipim ficar mais macio. Epagre recebe prêmio em Brasília. Leoberto Leal faz caminhada pela água. No Espaço da Mulher, o assunto é artesanato. E no mercado agrícola, o mercado do alho, que está em alta. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coloque um copo de água fria enquanto o aipim estiver cozinhando. É um truque para deixá-lo mais macio. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Parece que as mulheres agricultoras já nasceram com o dom de serem empreendedoras. Juntando este dom ao talento, o resultado é lucro na certa. Estamos falando do artesanato feito por mulheres que, além de trabalharem na roça, encontram um tempo para expressar sua arte. Normalmente, o início é tímido, no quintal de casa, mas com persistência, a agricultora artista busca novas técnicas e parcerias e se transforma em uma empresária rural. O artesanato deixa de lado a massificação de máquinas e materializa a imaginação na palma da mão. Os produtos, mais do que decorar a casa, podem ser vendidos a amigos, em lojas ou até mesmo em feiras nacionais e internacionais. As mulheres, quando organizadas, são mais fortes e juntas podem buscar mercado para seus produtos. A arte garante uma complementação de renda e até mesmo sustento de famílias e comunidades. Faz parte do folclore, usos, costumes e tradições de muitas regiões. Normalmente, a matéria-prima sai do próprio local. Pode ser barro, sementes, fibras, vegetais, material de reciclagem e muito mais. Aí na sua região, o que pode ser transformado em arte? Você faz parte de algum grupo? Já procurou alguma capacitação para aprimorar seu talento? Não? Então preste atenção. As chances de uma vida melhor podem estar aí mesmo, no potencial de seu município e no talento de seu povo. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, vamos falar sobre alho. Um contato com Marco Lucini, especialista em alho, da Epagre em Curitibanos, que está em Belo Horizonte para dar uma palestra sobre o assunto. Lucini, fale um pouquinho sobre o mercado do alho hoje e sobre esse evento em Belo Horizonte, você palestrando sobre o alho. Hoje o mercado do alho está em alta, está muito aquecido. O produtor de Santa Catarina está muito satisfeito, porque depois de vários anos de preço ruim, o preço está remunerador. O volume de oferta de alho, principalmente importado, diminuiu um pouco e fez com que o preço do mercado interno subisse. E também o preço praticado pelo óleo chinês subiu muito, e isso teve um reflexo muito grande no mercado interno. Então o mercado hoje está em alta e o produtor do sul está com preço remunerador. E com relação às pesquisas, você está em Belo Horizonte para uma palestra para a Embrapa, é isso? Na realidade, nós estivemos ontem em Brasília, no Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliça da Embrapa, pois os pesquisadores da Embrapa estão pensando em retomar as pesquisas do alho com força. Então, ontem nós fizemos uma palestra para 44 pesquisadores da Embrapa em Brasília e sugerimos as principais linhas de pesquisa, tanto do Sul como do restante do país, né? E a reunião foi muito boa, muito proveitosa, e com certeza dentro em breve teremos vários trabalhos publicados pela Embrapa na questão do alho, que servirá para o produtor nacional ser mais competitivo dentro desse mercado de hoje, né? Principalmente com relação a alhos importados, né? Chinês e argentino. Marco Lucini, da IPAGRE de Curitibanos, a longo prazo essas pesquisas com alho, o produtor pode ter que tipo de expectativa? Na realidade, a grande demanda de pesquisa é em cima de semente de qualidade, material livre de vírus, trabalho esse que a IPAG está fazendo também. Então, a partir do material de semente cultivado em área nova, em terreno novo, e o produtor, principalmente Santa Catarina, utilizando mão de obra familiar, ele vai viabilizar em muitas as nossas pequenas propriedades planaltas de Santa Catarina, já o alho é uma cultura de inverno, né? Então, nesse período, o produtor vai ter uma hortaliça com um alto rendimento na sua propriedade. Recomendações hoje para a próxima safra? Na realidade, o Brasil inteiro está apreensivo em relação ao chinês. O comentário que a gente tem é que o chinês aumentou a área, e quando se fala em aumento de área na China, é questão de 70, 80 mil hectares. Esse alho foi plantado em setembro e vai ser colhido em maio. Então, em maio, a gente vai ter uma previsão mais precisa, saber qual foi a produção da China e qual vai ser o preço de abertura do mercado do alho chinês. Se eles venderem, continuarem vendendo como hoje, de 20 a 24 dólares lá na China, com certeza será novamente um ano muito bom para o produtor nacional. Agora, se a China colher uma super safra e vender baixo, será um ano, como a gente diz, de trocar meia dúzia, e o produtor deverá ter muita prudência, principalmente em questão de investimentos que serão assim, previstos para pagar na safra, né? Perfeito. Esperar, então, até maio. Com certeza, maio nós vamos ter uma previsão da China, e em junho nós já estaremos fazendo as reuniões na rede produtora de Curitibanos e municípios vizinhos, onde vamos levar essas informações ao produtor para que ele, de posse dessas informações, toma a decisão de manter, diminuir e aumentar a área. Marco Lucini, da IPAGRE de Curitibanos, muito obrigado pelas suas informações sobre a cultura do alho aqui no Panorama Agrícola. É hora das notícias. A IPAGRE vai receber essa semana da Asbraer a Medalha de Mérito Jonas Pinheiro, criada em 2008 pela Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, para valorizar os serviços prestados à extensão rural do Brasil. Santa Catarina foi o estado que proporcionalmente mais investiu na assistência técnica e extensão rural pública no ano de 2010. Por isso, o prêmio AEPAGRE, que será entregue nesta quarta-feira, dia 23, em Brasília, quando será lançada também a Frente Parlamentar pela Extensão Rural. Jonas Pinheiro, que dá nome à premiação, foi extensionista e presidiu a empresa de assistência técnica e extensão rural do Mato Grosso. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A EPAGRE de Leoberto Leal, entre a Grande Florianópolis, o Vale do Rio Tijucas e o Alto Vale do Itajaí, promove nesta terça-feira, dia 22 de março, a primeira caminhada pela água. O evento de conscientização envolve escolares e é promovido também pela Prefeitura de Leoberto Leal e a Escola de Educação Básica Bertino Silva. A primeira caminhada pela água de Leoberto Leal ocorre das 8h30 às 11h30 da manhã, no Dia Mundial da Água, e deve reunir em torno de 500 pessoas numa caminhada pelas ruas do centro de Leoberto Leal e pela comunidade de Rio Antinha. Leoberto Leal é um município rico em nascentes e quedas de água, mas enfrenta problemas de poluição e desmatamento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.